O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Janaúba, no norte do estado, propôs nesta quarta-feira, 9 de maio, uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o atual prefeito de Janaúba, um vereador e duas mulheres. Os investigados teriam fraudado o processo licitatório para locação de imóveis pelo município e estão sujeitos à perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, ressarcimento ao erário, entre outras sanções impostas pela Lei 8.429, de 1992. Além dos políticos, as outras duas pessoas citadas na ACP seriam a esposa do vereador investigado e a mãe de um ex-secretário municipal de obras, apoiador político do atual prefeito nas eleições municipais de 2016. Para o Ministério Público, os fatos já denotam um possível direcionamento e utilização do pagamento de aluguel através de dispensa em favor de apadrinhados políticos. Conforme narrado na ACP, os fatos vieram ao conhecimento do Ministério Público por meio das redes sociais e um inquérito civil foi instaurado para apurar os fatos. As investigações realizadas confirmaram as notícias e demonstraram que os procedimentos de dispensa de licitação para a locação de alguns imóveis pelo município foram montados de maneira fraudulenta. Um dos imóveis teria sido locado por mais do que o dobro do valor de mercado durante pouco mais de um ano. Para a Promotoria de Justiça de Janaúba, a abertura do processo de dispensa, o parecer de justificativa, a assinatura do contrato, entre outros trâmites, ocorreram em velocidade incomum para os padrões burocráticos municipais, a sugerir que o procedimento foi apenas fraudado. Uma das dispensas e todo o trâmite foi realizado no primeiro dia de mandato do atual prefeito, destaca a ação por improbidade administrativa. As investigações que demonstraram ainda que um dos imóveis locados pelo município, que seria utilizado como depósito, tinha função residencial e estava em péssimo estado de conservação. O MPMG encaminhou à Câmara Municipal de Janaúba cópia do inquérito civil para as apurações devidas, uma vez que os fatos narrados podem implicar, inclusive, em perda do mandato, conforme Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.